alguém maior que você, que conhece os teus anseios, o que vai no coração, que chora com razão, pois não aguenta mais viver na solidão. Precisa acabar, viver assim não dá. Só Jesus Cristo tem poder pra te livrar.